Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. As patologias raras vão estar em destaque nesta emissão. Sabe quantos portugueses são afetados por doenças pouco comuns? Neste programa, vamos conhecer a pior doença do mundo e, no caminho que estamos a fazer pelas personagens da ciência, vamos ouvir a história de vida da primeira cirurgiã em Portugal. Lá mais para a frente, a fechar, ainda havemos de falar sobre o vírus de dengue, cuidados paliativos e vestuário que pode curar doenças de pele. Já viu que nos próximos 50 minutos motivos de interesse não vão faltar? Fique por aí. As doenças raras são consideradas um problema grave de saúde pública. Em Portugal, entre 600 e 800 mil pessoas são afetadas por estas patologias. No SEMB, o Centro de Medicina Baseada na Evidência, que pertence à Faculdade de Medicina de Lisboa, António Vaz Carneiro, o diretor do organismo, está a fazer o levantamento nacional das doenças raras desde 2010. O que é um registro doentes? Um registro doentes é uma base de dados, habitualmente eletrónica, aliás tem que ser eletrónica, altamente sofisticada em que nós captamos em cada doente um conjunto muito vasto de informações. Para além do bem entendido das partes demográficas, nome, morada, idade, etc., sexo, etc., há depois uma quantidade extraordinariamente detalhada sobre a doença deste doente. O Registro Nacional de Doenças Raras é um projeto da responsabilidade da FEDRA, a Federação das Doenças Raras de Portugal, e da Associação Raríssimas. A enorme diversidade de quadros clínicos e sintomas destas patologias complicam e muito o diagnóstico. A correta e atempada detecção de uma doença rara é extremamente difícil, salienta o clínico. A grande maior parte dos miúdos que aparecem com qualquer coisa normal não têm a mesma inteligência que o irmão. Não tem a mesma movimentação que o irmão, não tem o mesmo aproveitamento escolar, parece ter ausências estranhas. De detectar que isto é uma doença rara genética é extremamente difícil. Daí que, em média, os diagnósticos destes primeiros sintomas, até que haja um diagnóstico mais ou menos feito, andará à volta entre 15 a 17 anos. Ainda assim, a classe médica sabe que a grande maioria das doenças raras, cerca de 80%, são de origem genética. As outras genéticas podem ser aleatórias, acontecem, por exemplo, ou podem ser provocadas por um fator externo. Uma intoxicação, fumo de tabaco, o que for, quer dizer, que pode alterar numa altura de formação do bebezinho, que começa por ser um conjunto de células, e qualquer coisa na mãe ou qualquer coisa no próprio bebê que tem, logo desde o início, uma marca que aquilo que não vai correr bem. E, portanto, que vai ter uma diferença qualquer no seu desenvolvimento, que não acontece nos outros. Em Portugal, o registro começou há 3 anos e pretende integrar o trabalho desenvolvido na Rede Europeia de Doenças Raras. Também já há contactos com alguns centros norte-americanos. Objetivo, a partilha de informação. As patologias raras assumem hoje um papel muito importante nos sistemas de saúde por causa da crescente aposta da indústria farmacêutica nos medicamentos órfãos. Identificar os doentes para estudos clínicos é outra vantagem da base de dados nacional, como salienta o médico e investigador António Vaz Carneiro. Poder ter uma base de dados de quando está a estar um novo medicamento, chamado medicamentos órfãos, poder eu disponibilizar estes doentes, isto é, pedir-lhes, se não se importam, se eles estão disponíveis para participar em ensaios clínicos. Se não tiver um registro destes, é muito difícil eu identificar os doentes, porque eles são muito poucos. Há doentes em Portugal, tem 3 doentes. O FEDRA Databank é um processo demorado. Uma ficha completa de um doente é composta por 25 páginas, mas, depois de finalizado, o Registro Nacional de Doenças Raras será extremamente útil. Todos nós precisamos de ter informação que ninguém tem. O governo não tem, os acionistas doentes não têm, a indústria não tem, quer dizer, ninguém tem. Isto é uma informação absolutamente preciosa que passa a ser central. Mas nós temos convencidos que os registros doentes, raros ou não, vai ser um dos instrumentos de base de analítica para os sistemas de análise de saúde, todos. Para o futuro, não tem mais pequena dúvida disso. O SEMB, da Faculdade de Medicina de Lisboa, é um centro universitário de investigação clínica. Além deste levantamento nacional das doenças raras, o papel deste organismo é selecionar e resumir para os profissionais de saúde toda a investigação clínica. No entender do diretor da unidade, António Vaz Carneiro, é produzir conhecimento de apoio à tomada de decisões. Há a decisão clínica, que é quem toma conta dos doentes, há a decisão da administração e gestão, que é quem tem a responsabilidade de gerir hospitais, gerir centros de saúde, dar acesso às coisas todas, e até à decisão política, se os políticos tiverem necessidade de ter, por exemplo, dados específicos, ou a opção de fazer uma campanha, por exemplo, de cessação tabágica, versus uma campanha de vacinação da hepatite B, versus uma campanha de dar leite aos miúdos nas escolas. O que é que isto é mais eficaz? Nós fazemos este tipo de estudos. Embora a prevalência destas doenças seja baixa, inferior a 5 por 10 mil habitantes, a Organização Mundial de Saúde identifica mais de 5 mil doenças raras em todo o mundo. A base de dados destas patologias em Portugal será, em última análise, mais um passo em direção da descoberta de novos métodos e diagnósticos que permitam dar outra esperança aos doentes. Está a ouvir o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Continuamos esta viagem pelo universo das doenças raras. Agora temos uma conversa marcada com o diretor da Unidade de Fisiologia Clínica e Translacional do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. O professor Mamede Carvalho já nos vai contar tudo sobre o projeto SOFIA, um projeto que envolve aquela que é considerada a pior doença do mundo. A esclerose lateral amiotrófica afeta mais de 50 mil pessoas na Europa e a cada ano que passa provoca a morte a 10 mil doentes. É a terceira patologia neurodegenerativa mais frequente, logo atrás de doenças como Parkinson ou Alzheimer. Esta doença é mais grave que as restantes por dois motivos. Para já, porque não tem, de facto, nenhuma abordagem terapêutica eficaz, apesar de tudo, no Alzheimer e, sobretudo, no Parkinson, há bastantes mais alternativas terapêuticas, mas, fundamentalmente, a grande diferença desta doença é que é rapidamente progressiva. Estes doentes têm, em geral, uma sobrevida de 2 a 3 anos após os primeiros sintomas, o que é muito mais agressivo do que os doentes com Alzheimer, com Parkinson, e os doentes vão rapidamente perdendo a força muscular, incluindo os músculos respiratórios. É através deste departamento da Faculdade de Medicina de Lisboa que Portugal está a participar no projeto SOFIA. As iniciais em inglês, que significam recolha, otimização e harmonização de biomarcadores na esclerose lateral amiotrófica e em outras doenças neurodegenerativas. É um programa promovido pela União Europeia que decorre até 2015 e envolve 14 centros de investigação. O projeto SOFIA pretende recolher dados sobre os doentes, os biomarcadores ou indicadores de estado biológico e tratá-los de igual forma em todo o espaço europeu. Uma vez que os métodos estejam uniformizados e uma vez que se comprove que os resultados são consistentes nos vários centros, isso proporciona que quaisquer resultados futuros que tenham a ver com a descoberta de um marcador do sangue, por exemplo, sejam resultados bastante fiáveis, não é? Porque foi algo consistente em centros que usaram métodos equivalentes. Portanto, isso tem, de facto, uma repercussão no desenvolvimento científico muito superior, do ponto de vista teórico e prático, do que uma descoberta isolada num centro X, que tem um resultado muito prometedor, mas que, de facto, depois, como acontece, não é replicado. Só com todos os centros de investigação a falarem a mesma linguagem, pode ser encontrado algo credível para o possível tratamento da esclerose lateral amiotrófica. O projeto de investigação SOFIA representa uma renovada esperança para os doentes. O clínico confia no trabalho que está a ser desenvolvido. Estabelece uma esperança que possamos, como eu estava a dizer, poupar alguns anos de investigação por sermos capazes de criar uma metodologia que seja eficaz e estandardizada nos centros que se mais se dedicam. Nós temos esperança que, pelo menos na Europa, isto possa consistir na criação de métodos uniformizados e otimizados para o diagnóstico de novos biomarcadores. As principais características da doença são fraqueza e atrofia dos músculos. Os primeiros sintomas de dor e perda de força nos membros são normalmente associados a situações clínicas menos graves, algo que representa um sério entrave ao correto diagnóstico inicial. Eles vão primeiro ao clínico geral e esse é um problema. Depois, o clínico geral vê um doente com falta de força e referencia com frequência à ortopedia e à neurocirurgia, onde são submetidos a um vasto conjunto de exames de imagem. Portanto, isso faz, de facto, atrasar o diagnóstico. Mas, em geral, os neurologistas estão mais sensíveis ao problema. E os clínicos gerais, de alguma maneira, deviam ser ensinados a perceberem que um doente com falta de força, sem dor, não é, com certeza, um problema ortopédico ou neurocirúrgico. O professor Mamede de Carvalho coordena a unidade de investigação na área da neurofisiologia, considerada uma referência em Portugal e no mundo. A participação no projeto SOFIA quer contribuir para melhorar a estratégia europeia comum de combate à esclerose lateral amiotrófica. Em Portugal, a doença afeta cerca de 800 pessoas. Agora é tempo de deixarmos uma pergunta no ar, uma curiosidade científica que tem a ver com o comportamento do nosso corpo. Já alguma vez parou para pensar e perceber porque é que trememos de frio? A resposta mais à frente nesta emissão de Ciência em Sintonia. O programa Harvard Medical School Portugal distinguiu 3 investigadores da Universidade do Porto com bolsas no total de 740 mil euros. A cardiologista Alexandra Gonçalves ganhou 400 mil euros para estudos ligados ao coração e vai representar Portugal na Escola de Saúde da prestigiada Universidade Norte-Americana. Em Harvard, Alexandra Gonçalves pretende aprofundar conhecimentos em investigação clínica e imagem cardiovascular. Também na cardiologia, ao médico e investigador Mário Santos coube um financiamento de 140 mil euros para o projeto sobre o efeito do exercício de alta intensidade em doentes com cardiopatia isquémica. Já o investigador Francisco Bessa obteve uma bolsa de 200 mil euros para financiar um projeto na área do cancro da mama. A distinção destes investigadores surge no âmbito do acordo de cooperação entre Portugal e a Harvard Medical School, que pretende modernizar e melhorar a qualidade da medicina no país. A distinção destes investigadores surge no âmbito do acordo de cooperação entre Portugal e a Harvard Medical School, que pretende modernizar e melhorar a qualidade da medicina no país. Agora, uma alga que pode baixar a tensão arterial. Um grupo de cientistas da Universidade de Aveiro está a criar um suplemento a partir de uma alga capaz de baixar a tensão arterial. No futuro, o produto português pode vir a ser comercializado na forma de manteiga. O trabalho está a ser desenvolvido por estudantes do curso de Ciências Biomédicas da Universidade de Aveiro, sob a coordenação de Sandra Vieira, professora de Biotecnologia Clínica. Graças ao projeto, intitulado Coração Saudável, os alunos ganharam o concurso anual da farmacêutica Angelini, o que lhe valeu uma bolsa de 6 mil euros e à docente um subsídio de investigação de 3 mil euros. Banhos com lexívia podem curar doenças de pele. Cientistas da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, concluíram que a diluição de uma pequena quantidade de lexívia na água pode retardar os efeitos do envelhecimento e evitar algumas doenças da pele. Depois do projeto, testado em ratinhos, os autores do estudo querem alargar o âmbito da experiência e testar o efeito em humanos. Caso se confirme a eficácia do tratamento, é provável que tenha sido encontrada uma nova forma, mais económica, de tratar problemas da pele causados pela radioterapia, a exposição excessiva ao sol e o próprio envelhecimento natural. De acordo com a investigação, a lexívia diluída impede a ativação da molécula responsável por grande parte dos processos de inflamação e envelhecimento da pele. Este bloco das notícias da ciência termina com café. O consumo reduz em metade o risco de hepatocelular, o tipo de cancro mais comum no fígado. Os resultados chegam de Itália. Depois da análise a vários artigos científicos publicados entre 1996 e 2012, que se debruçaram sobre mais de 3 mil casos, os cientistas concluíram que a ingestão de 3 chávenas de café por dia chega a diminuir em mais de 50% as hipóteses de vir a sofrer da doença. E já agora, por falar em café, saiba que o melhor período do dia para consumir cafeína é entre as 9h30 e 11h30 da manhã. Ao contrário do que se pensava, uma chávena de café forte logo pela manhã não é a melhor forma de ganhar energia para um dia produtivo. Porquê? Porque a melhor altura para beber café é a seguir ao pico dos níveis de cortisol, hormona-chave com a qual a cafeína vai interagir, o que acontece 1 a 2 horas depois de acordar. Se tomar café ao acordar, pode ter de tomar outro para conseguir o efeito pretendido. A certeza chega de uma investigação realizada por uma equipa de neurocientistas da Universidade Militar de Ciências da Saúde, nos Estados Unidos. Mais de 130 mil hectares de terreno arderam em 2013 em Portugal. É o recorde dos últimos 8 anos. Os dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas falam em mais de 18 mil ignições, quase metade, ocorridas durante o verão. A Serra do Caramulo e o Conselho de Tarouca foram os grandes centros das chamas, mas um pouco por todo o lado se testemunha este flagelo que deixa para trás quilómetros e quilómetros de paisagem de floresta ardida. Mas não é só à vista que está o estrago. A fertilidade do solo é posta em causa e a chegada das chuvas também não ajuda. Estima-se que haja um aumento nas perdas de solo na ordem das 50 toneladas por hectare ardido. Para responder a tudo isto, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro garante ter uma solução para a erosão dos solos florestais depois de ocorrer um incêndio. Quem o diz é Sérgio Alegre, do Departamento de Ordenamento e Ambiente. Existe um problema que é a perda do coberto. Depois de um incêndio, o material vegetal arde e então o solo fica desprovido de nenhuma proteção. Portanto, depois de acontecerem as primeiras chuvas, todo este material pode ser arrastado para a jusante e constituir um problema, porque as barragens podem ficar cheias de sedimentos, porque a floresta fica mais estéril, com menos nutrientes, perde-se solo, o solo é o suporte de toda a vida num ecossistema florestal. E então, quando acontece esse problema, o que tentamos fazer nós é investigar algumas técnicas para mitigar esse efeito de perda do solo e das cinzas que resultam depois do incêndio. Perde-se a produtividade das terras, o ecossistema é prejudicado e até mesmo construções humanas podem ser afetadas com esta deslocação de cinzas e sedimentos nas encostas da serra. A solução apresentada por esta equipa tem um nome. Uma das técnicas é o mulching e eu escolhi esta técnica dentro do meu doutoramento porque depois da revisão bibliográfica verificamos que é a mais efetiva. Também existem outras técnicas como pôr paus na encosta, algumas outras a fazer barreiras, mas não são tão efetivas quanto o mulching. O mulching pode-se traduzir ao português como acolchado, é aplicar uma superfície de restos orgânicos sobre a superfície queimada e estes restos orgânicos vão fazer a função de proteger o solo perante as gotas da chuva. Junto ao computador, Sérgio Alegre mostra-nos algumas fotos dos testes realizados no terreno. Este mulching, ou acolchoado, chamemos-lhe assim, é uma camada de restos florestais triturados e caruma. Retém a escorrência do solo. A equipa dispersa-se numa encosta de mato ardido com vários sacos, de onde retiram o mulching e o espalham à mão. Depois de aplicar o mulching, e se este consegue fornecer um coberto de superior a 70%, a mitigação da erosão acontece até um 90%. É muito efetivo e é muito fácil de aplicar. Não é preciso de uma técnica muito específica. Depois há outros países que tentam fazê-lo de uma forma mecânica, porque nós aplicamos este material à mão. É espalhado, tipo, como pode ver nesta fotografia, não? Este é um colega meu que anda com umas luvas e uma sacola cheia do material, triturado, neste caso é cascas de eucalipto trituradas, e é aplicado à mão, a cobrir, de forma a cobrir na encosta ardida, quanta maior superfície, melhor. Há outros países, como digo, que tentam fazer isto de uma forma mecânica, tipo com alguns helicópteros, nos Estados Unidos foram altamente sucedidos, e também na Galiza houve outras equipas que fazem com eucalipto e com helicópteros. Enfim, há uma variação, há formas de modificar e tentar aumentar ainda a efetividade deste tratamento. O desaparecimento do solo por erosão após um incêndio ainda não foi estudado a fundo no nosso país. Uma situação que nada combina com a nossa particular sensibilidade para os incêndios. O que fez possível este estudo foi mais esta problemática de cada ano arderem várias centenas de miles de hectares, não? Chegam a ser, às vezes, alguns anos até o 4% da superfície florestal de Portugal arde, não? Cada ano. E, claro, o problema é que quando se perdem os sedimentos estamos a perder algum recurso e o solo é um recurso que não temos muita certeza de quanto é a velocidade de formação, se ele se regenera, se é um recurso renovável ou não renovável, e é possível que não consigamos saber qual o efeito a longo prazo de arder cada ano esta quantidade de superfície tão grande. As barreiras são uma das técnicas atualmente aplicadas, que consistem em isolar áreas separadas por largas faixas que reduzem ou detêm a progressão do incêndio. Um método que o cientista diz ser tão trabalhoso quanto o mulching e poder evitar custos maiores. Quisemos saber se já há entidades interessadas. Temos verificado que alguns programas, como o PRODER, começou a incentivar a aplicação e o tratamento de emergência de algumas áreas ardidas. Mas não é a prática habitual. Até o dia de hoje existem muito poucas experiências na Península Ibérica, tanto aqui em Portugal como em Espanha. Há alguns estudos que datam do 96, do 2000, em que o mulching foi comprovado como uma técnica muito eficaz. Nese caso foi mulching de palla, que tamén é eficaz, e cualquier resto orgánico pode ser útil para mitigar isto. Non hai experiencias, como digo, que envolvan as entidades públicas ou que fazan isto desde un punto de vista gubernamental. Son, se callar, son opções científicas. De momento é só investigación e estamos a comprobar que sí, que o tratamento funciona e que poderia ser moito útil en locais de extrema severidade dos incendios ou onde há recursos de especial importancia. Recursos, por exemplo, biológicos, parques nacionais, ou onde houver populacións que puderan ser afectadas pelas enxurradas dunha encosta que ardeu a alta intensidade, son algúns dos casos. Sérgio Alegre avaliou outras técnicas, não tão bem sucedidas, é certo, mas o futuro pode passar pela aprendizagem que se retirou delas. No âmbito da minha tese de doutoramento, avaliamos quatro técnicas. Uma foi o mulching com restos de eucaliptos sem triturar, ramos e paus e folhas, que foi muito pesado e não era muito fácil de aplicar. Utilizamos estes restos de eucalipto triturados en eucaliptais ardidos, que foi máis ligeiro e era máis fácil e foi moito efectivo. Tamén utilizamos o hidromulching, que foi aplicado con un jato a presión, con agua, e ele foi tamén moito efectivo, só que é 3 veces máis caro do que este tratamento. E depois utilizamos un tratamento que se chama poliacrilamidas, un tratamento químico parecido con azúcar. É moito novedoso, mas o seu desempeño non foi o desexado. Non conseguimos reducir a erosión con este outro tratamento. As próximas liñas de investigación que queríamos investigar era a utilización de variações deste mulching, no cual, con combinación de algúns outros tratamentos, conseguísemos un tratamento máis ligeiro e igualmente efectivo a este que temos utilizado. Em Portugal, o que não falta é matéria-prima para o acolchoamento. Cascas de madeira que não são utilizadas pelas fábricas de papel, por exemplo, as folhas das copas das árvores ou a caruma encontrada em qualquer pinhal. E saiba que ao limpar a mata, está também a prevenir futuros incêndios. Estamos em sintonia com a ciência. Esta é mais uma emissão Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Médica, republicana e feminista, Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira cirurgiã em Portugal, a primeira mulher a operar no Hospital de São José em Lisboa e também a primeira mulher a votar no país. Beatriz Ângelo nasceu na Guarda em 1878, mas foi em Lisboa que se formou em medicina no ano de 1902, especializando-se em ginecologia. Ativista dos direitos e da emancipação das mulheres, destacou-se em 4 organizações, entre as quais a Associação de Propaganda Feminista e a Liga Republicana das Mulheres, que defendia os ideais republicanos, como a instrução das mulheres, das crianças, em igualdade de direitos e deveres para homens e mulheres. Beatriz Ângelo foi iniciada na maçonaria em 1907 e é lembrada por ter participado em 1910 na confecção das bandeiras hasteadas na Revolução do 5 de Outubro. Vista como uma mulher de pensamento ousado para a época, defendeu o alargamento do serviço militar obrigatório às mulheres, ainda que para lugares administrativos, para serviço de ambulâncias, enfermagem e cozinha. Beatriz Ângelo teve ainda tempo para deixar marca na história do sufrágio em Portugal. Numa altura em que apenas os cidadãos portugueses maiores de 21 anos, sabendo ler, escrever e sendo chefes de família, podiam votar, esta médica aproveitou a ambiguidade da lei e, em tribunal, invocou o estatuto de chefe de família, depois de ficar viúva e com uma filha menor, para assim poder exercer o voto. Tornou-se a primeira mulher a exercer o voto em Portugal nas eleições constituintes. Morreu cerca de 4 meses depois de ataque cardíaco. Tinha apenas 33 anos. Em homenagem a Carolina Beatriz Ângelo, existe uma rua no concelho de Odivelas, um agrupamento de escolas na Guarda e um hospital em Loures. Agora voltamos à prática da medicina atual, desta vez para falarmos sobre um mosquito. Não é um mosquito qualquer, trata-se do responsável pela transmissão do vírus de dengue ao homem. Os principais sintomas são febre, febre súbita e alta, vómitos, diarreia, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações. É deste modo que se manifesta o vírus de dengue. Mais de 2.500 milhões de pessoas correm em todo o mundo sérios riscos de contrair a doença, principalmente em países da América do Sul, Ásia e África. A única forma conhecida de transmissão para o homem é através do mosquito, o Aedes aegypti. Como ainda não se consegue atacar o vírus isoladamente, há que ir atrás do agente transmissor. A opinião é de Miguel Castanho, diretor do Instituto de Bioquímica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e também coordenador da Unidade de Bioquímica Física do Instituto de Medicina Molecular. Se conseguirmos que haja uma forma do vírus não infectar as células desse mosquito, conseguiríamos controlar a doença. Isto é, não temos que nos concentrar nos humanos, né, e no que se passa dentro de nós, não temos que ser egocêntricos. Há outras estratégias que podem ser igualmente eficazes. O bioquímico português lidera um grupo de investigadores que desde 2007, e em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, procura desvendar como atua o vírus de dengue. Juntámos esforços e o conhecimento e começámos a tentar contextualizar dentro da grande biologia do vírus e de tudo por onde ele passa e o que ele faz, a tentar contextualizar toda a interação que tem com a superfície das células, não só, primeiro começou com a superfície das células, depois estendemos o estudo também à forma como o vírus se forma dentro da célula e sai da célula. A experiência adquirida em estudos relacionados com o vírus da SIDA, o HIV, ou as semelhanças do processo de infecção com o influenza, da gripe A, levaram os investigadores portugueses a querer saber mais sobre dengue. Nós não começámos com o objetivo de, por exemplo, desenvolver um medicamento, mas conhecer a forma como o vírus entra dentro de uma célula, por exemplo, se conhecermos bem esse mecanismo, dá-nos a oportunidade de o interromper. Primeiro é preciso conhecer para depois intervir sobre ele. Portanto, teremos a capacidade, ou estamos a aproximar-nos da capacidade, de desenvolver estratégias que impeçam o vírus de entrar dentro da célula, ou, mas isso já é mais difícil porque se passa dentro da célula, impedir que o vírus se forme dentro da célula. Normalmente, as segundas infecções com dengue são piores do que a primeira. O vírus consegue enganar o sistema imunitário, garante o investigador Miguel Castanho. Uma vez que consegue utilizar o sistema imunitário, o sistema de defesa da pessoa, em seu favor. E aquilo que seria uma ação dos anticorpos contra o vírus, por exemplo, discute-se muito se o vírus não está apto neste momento a utilizar os anticorpos da pessoa em seu proveito. Isto é, adaptou-se ao sistema imunitário, mais que isso, conseguiu utilizá-lo em seu proveito. Os climas tropicais são propícios ao desenvolvimento da doença, muito por culpa do mosquito. O especialista em bioquímica não tem dúvidas em afirmar que a subida global das temperaturas pode ser um enorme aliado para o vírus de dengue. Um dos grandes problemas da humanidade neste momento é que as alterações climáticas em curso têm favorecido a expansão dos mosquitos, que são vetores. E, portanto, a doença vai seguindo, na realidade, a expansão do vírus vai seguindo, na realidade, aquilo que é a expansão do ecossistema dos mosquitos. E hoje Portugal está numa situação frágil, digamos assim. Aliás, todo o sul da Europa está numa situação frágil. Portugal, no contexto do sul da Europa, não é dos piores países, exceto, obviamente, a região autónoma da Madeira. Os primeiros casos de dengue na Madeira aconteceram em 2005. Miguel Castanho salienta que erros básicos de prevenção e controlo da doença não podem ser cometidos. Como é que apareceu o mosquito? Hoje parece que se sabe que terá sido arrastado ou estaria presente em algumas plantas que foram importadas. Plantas de jardim, ao que parece. Pelo menos foi o que foi noticiado. Este trânsito de espécies exóticas tem que ser muito controlado e tem que ser muito definido. O vírus regressou ao arquipélago madeirense em 2013, onde se estima ter infectado mais de 2 mil pessoas. Em Portugal continental, ainda não há registro de casos e os que existem são importados, pessoas que contraíram a doença noutros países. Miguel Castanho reafirma que não há razões para alarme. Se uma pessoa estiver em Portugal e tiver um amigo, um familiar que regressa de uma zona afetada e traz dengue, bom, não havendo um mosquito, essa pessoa não vai infectar outras pessoas. Não há razão para alarme se chegar uma pessoa sem mosquito, que não vem acompanhado de mosquito, que se chega uma pessoa infectada com dengue. Então, obviamente que as autoridades de saúde devem saber, precisamente para estarem alertas, precisamente para detectarem se começarem a existir muitos casos, mas não há caso nenhum para alarme. As estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam para entre 50 a 100 milhões de infecções por vírus de dengue anualmente. A Faculdade de Medicina de Lisboa e a Universidade Federal do Rio de Janeiro uniram esforços para compreender melhor o processo de infecção e, quem sabe, no futuro, poder vir a controlar a doença de forma eficaz. Há um português no Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco. José Cordeiro, professor na Universidade do Minho, foi convidado para integrar um grupo restrito e multidisciplinar de peritos como consultor para avaliar as candidaturas a património da humanidade. Os especialistas atuam diretamente nas propostas ligadas à arqueologia e ao património industrial. O professor, de 60 anos, vê assim reconhecido um trabalho de 3 décadas ligado a esta área e à direção de entidades como o Comitê Internacional para a Conservação do Património Industrial. Atualmente, a equipa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco, com sede em Paris, reúne arquitetos, historiadores, arqueólogos, historiadores de arte, geógrafos, antropólogos, engenheiros e urbanistas. O projeto é da Agência Espacial Europeia, mas a tecnologia é da Universidade de Aveiro. Pela primeira vez, o consórcio europeu levou para o espaço nitrato de gálio, o semicondutor que promete revolucionar o mundo das telecomunicações via satélite. Inserido num circuito eletrónico desenvolvido pelo Instituto de Telecomunicações da Academia de Aveiro, a Agência Espacial Europeia vai testar se os transistores feitos com aquele material, que tenha o tamanho da ponta de um dedo polegar, são imunes à radiação cósmica. Vai ainda verificar se, ao longo dos anos, os transistores mantêm a energia necessária para substituir os grandes e pesados amplificadores de potência que hoje em dia são utilizados pelos satélites para transmitirem sinais para a Terra. Nuno Borges de Carvalho, investigador da Universidade de Aveiro, explicou que estes transistores podem provocar uma revolução no mundo das telecomunicações, já que, face à diminuição do consumo energético dos satélites de telecomunicações, os serviços por eles prestados podem diminuir drasticamente de preço e, assim, ficarem mais baratos os serviços de telemóvel e de internet. É um aparelho pequeno, mas que pode ajudar na estabilização do ritmo cardíaco. O pacemaker é utilizado no tratamento de várias formas de arritmia e na normalização do ritmo da atividade elétrica e das contrações do coração, ajudando na prevenção de algumas doenças cardíacas. Mas os pacemakers não são somente utilizados no coração. Podem ser introduzidos noutras partes do corpo, como é o caso do cérebro, libertando pequenos impulsos elétricos, permitindo, por exemplo, recuperações da visão e da audição. Sempre que a máquina humana tem problemas de funcionamento, o pacemaker pode assumir uma importância vital para ajudar a revitalizar funções. O dispositivo é composto por uma bateria ou fonte de energia, um gerador que emite impulsos elétricos a uma determinada frequência e um cabo que conduz os impulsos elétricos para o músculo cardíaco. Os primeiros pacemakers, projetados para o ser humano, surgiram em 1950, mas uma série de descobertas desde o século XVII contribuíram para a sua invenção. Embora alguns médicos já tivessem desenvolvido vários instrumentos nesta área, a patente do pacemaker cardíaco é detida por Wilson Greatbatch, que a registrou nos anos 50, altura em que deixou a Marinha Americana e foi trabalhar como pesquisador médico. Passou vários anos a desenvolver o protótipo, terminando em 1958. 2 anos mais tarde, um paciente de 77 anos, que estava internado num hospital para veteranos de guerra, recebeu o primeiro pacemaker, vivendo assim mais 18 meses. À medida que os pacemakers evoluíam, tornava-se evidente a necessidade de procurar soluções mais adequadas para as baterias. Por isso mesmo, nos anos 70, Greatbatch deixou o mundo dos pacemakers e começou a fabricar baterias de lítio. Abriu uma empresa e tornou-se no fornecedor de 90% das baterias para pacemakers de todo o mundo. Em 1983, a Sociedade Profissional dos Engenheiros listou o pacemaker como uma das 10 invenções mais importantes dos últimos 50 anos. No caso português, em 1962, o médico Décio Ferreira Martins ficou associado à introdução do pacemaker no país ao recorrer a um estimulador portátil externo. Pouco tempo depois, o médico Celestino da Costa realizou pela primeira vez o implante de um pacemaker em Portugal. Continuamos sintonizados com a ciência. Aproveite agora a boleia e venha connosco até ao Instituto Politécnico de Porto Alegre. Quem nos recebeu foi o professor e sociólogo Alexandre Martins. A conversa é sobre cuidados paliativos. O alívio do sofrimento do doente e da família, o controlo da dor, a busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa. São alguns dos princípios quando se fala de cuidados paliativos. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde definiu-os como um tratamento que melhora a qualidade de vida dos pacientes e familiares diante de uma doença avançada, incurável e progressiva. 2 anos depois, Portugal apresentou um Plano Nacional de Cuidados Paliativos. Para serem realizados de forma cuidada, é necessário a presença de um médico, uma enfermeira, uma psicóloga e uma assistente social. Mas como são os cotidianos de trabalho destes profissionais? Foi a esta pergunta que o sociólogo e professor do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Alexandre Martins, quis responder quando começou a desenvolver o doutoramento. A minha tese de doutoramento tem a ver com este assunto, na área dos cuidados paliativos e da sociologia médica e da sociologia dos cuidados paliativos. A melhor sociologia da saúde aplicada aos cuidados paliativos, dizendo de forma mais rigorosa. E a partir desse meu projeto, comecei a pensar justamente em realizar um trabalho, um projeto para a candidatura à Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a partir do SES 9, em articulação aqui com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, sobre esta temática. Efetivamente, reuni uma equipa de especialistas e de pessoas que trabalham na área da sociologia, também uma pessoa da área da psicologia, e elaborámos o projeto, e o projeto foi, de facto, muito bem recebido pelo júri internacional, e conseguimos o financiamento e começámos a trabalhar. Os principais objetivos do projeto são, no fundo, o de estudar em profundidade os cotidianos de trabalho dos profissionais da área de medicina, serviço social e enfermagem no âmbito dos cuidados paliativos e perceber a forma pela qual eles constroem, ao nível da interação entre os diferentes atores presentes nos cuidados paliativos, dispositivos interacionais, digamos assim, que permitam minimizar o sofrimento dos doentes e promover o seu conforto. Cuidados paliativos são cuidados que exigem uma atenção em grande proximidade aos doentes e às suas famílias e, portanto, soluções muito gerais, nomeadamente como aquelas que existem, os guidelines a nível europeu, por vezes são um pouco específicas para as realidades específicas dos diferentes países e até das diferentes regiões. E, portanto, o nosso interesse aqui foi justamente procurar perceber o trabalho dos profissionais numa área que é relativamente recente no nosso país, numa área que é muito específica e exige uma grande particularidade da atenção dos profissionais às diferentes realidades locais, no sentido de criar justamente um referencial, digamos assim, mais ajustado que possa, ao nosso país e à nossa realidade nacional, que possa, de alguma maneira, apoiar justamente os profissionais, quer a nível formativo, quer a nível das suas práticas profissionais. Com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia garantido e já com os objetivos bem definidos, foi tempo de entrar em ação com os diferentes parceiros deste projeto. Estão a ser realizadas entrevistas e observações aos procedimentos dos profissionais de norte a sul do país. Este trabalho conta com a colaboração de vários parceiros nacionais e internacionais, como o Centro de Estudos de Sociologia, Instituto Politécnico de Porto Alegre, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e duas instituições suíças. Alexandre Martins explica o que foi e o que está a ser feito. Tivemos um ano e meio, praticamente, de observação etnográfica, portanto, observação em profundidade das lógicas de trabalho dos profissionais em cuidados paliativos, e neste momento estamos a fazer uma última ronda de entrevistas com o objetivo final de fazermos, no fundo, uma espécie de mapa dos problemas com que estes profissionais lidam de um ponto de vista social, digamos assim, no quadro dos cuidados paliativos e das competências, no fundo, que necessitam mobilizar para este mesmo trabalho. Um mapa de problemas, preocupações e até de procedimentos a ter, construído com um grande trabalho de pesquisa. O sociólogo e professor faz um balanço positivo do trabalho de investigação e sublinha, mais uma vez, a importância do tema. Creio que qualquer estudo que venha colocar a tónica justamente nesta transformação do trabalho que existe nas equipas profissionais em função de um tipo de cuidados específicos, como são os cuidados paliativos, pode funcionar, no fundo, para ancorar, digamos assim, um novo paradigma que parece estar a estruturar em termos de cuidados de saúde, que não está tão associado, digamos assim, meramente ao aspecto biomédico da eficácia na luta contra a doença, mas sim também aos cuidados entendidos num sentido mais abrangente, mais humanista e, digamos, de grande cuidado na relação entre os diferentes intervenientes no sentido de promover a qualidade de vida e o conforto. Depois do trabalho concluído, é tempo de apresentar resultados. É isso que os investigadores vão fazer num seminário a nível internacional. Portugal está acima da média europeia na sobrevivência aos cânceres da mama, do colo retal e da próstata. Os dados são do Instituto Eurocare, a maior investigação sobre a sobrevivência de cancro com base na população europeia. O trabalho envolveu mais de 50% de adultos e 77% da população infantil da Europa. Analisou 29 países para comparar a sobrevivência em 5 anos, a partir do diagnóstico a mais de 9 milhões de adultos e cerca de 60.400 crianças entre 2000 e 2007. O estudo mostra que os países nórdicos, da Europa Central e da Europa do Sul, apresentam a maior taxa de sobrevivência ao cancro. Os melhores resultados dos países da Europa do Sul são os de Portugal, Espanha e Itália. A cooperativa de olivicultores de Mursa apostou num protótipo que permite o tratamento de resíduos e efluentes dos lagares de azeite com o pó de cortiça para a produção de biomassa. O projeto Biocombos está a ser desenvolvido há alguns anos pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O objetivo deste tratamento inovador de resíduos é resolver dois problemas em simultâneo: os resíduos e efluentes resultantes dos setores oleícola e da cortiça, juntando-os e transformando-os em biomassa que pode ser utilizada como combustível sólido. Da produção de azeite resultam o bagaço de azeitona, os caroços, as folhas e as águas russas, que representam um problema ambiental complexo, já que têm uma carga poluente 200 a 400 vezes superior ao esgoto doméstico. Lembra-se da pergunta que colocámos no início desta emissão? Relembramos agora. Porque é que o nosso corpo treme de frio? Pode-se lutar contra o frio mediante uma atividade muito intensa dos músculos. O organismo faz isso por si próprio, sem que a vontade intervenha, graças aos estremecimentos que agitam e fazem trabalhar os pequenos músculos que temos sob a pele. Assim sendo, convém explicar que o homem é um ser homotérmico, ou seja, a temperatura do corpo permanece constante. Quando faz frio, a perda e a recuperação de calorias igualam-se incessantemente. Evitamos as perdas de calor com o uso de roupas quentes ou aumentando as oxidações por via de um trabalho muscular mais intenso. O nosso corpo responde assim de forma automática, com vista a restabelecer o equilíbrio térmico. É por isso que trememos de frio. É a primeira vez que uma equipa portuguesa chega tão longe nos World Technology Awards. Os investigadores do Engage Lab da Universidade do Minho criaram um brinquedo pré-escolar destinado a ajudar crianças a aprender a ler e a contar histórias. Chama-se T-Words e é constituído por pequenas caixinhas de plástico que, ao serem encostadas umas às outras, criam diferentes combinações auditivas. No laboratório encontramos Sérgio Gonçalves, jovem colaborador, que em 2012 regressou do Nepal com um prémio nas mãos. Isto começou há cerca de um ano atrás, em que nós desenvolvemos este T-Words para apresentar na conferência no Nepal, na principal conferência em Computer Entertainment. O nosso objetivo era fazer um conjunto de caixinhas, um conjunto de blocos em que cada uma delas permitisse fazer gravação e reprodução de som, de forma que depois, quando associados todos juntos, fariam uma reprodução sequencial, para que isto é útil para crianças, principalmente crianças em idade pré-escolar, poderem aprender o sons, perceberem melhor os sons que estão a gravar, fazerem jogos de rimas, palavras ou simplesmente combinações sonoras. E depois, ao juntarem as diferentes caixas, ao fazerem sequências, podem reordenar as sequências e fazer com que o som final seja diferente. E assim colaboram entre eles e desenvolvem-se capacidades literárias. O T-Words permite às crianças explorarem de forma lúdica sons, palavras e frases. Em cima da mesa estão alguns blocos, uns já numa caixa de plástico, outros ainda muito rudimentares em madeira, mas em todos eles com a magia tecnológica no seu interior. O gozo está na recombinação. Pode-se, assim, criar dinâmicas, sozinho ou acompanhado, se o petit tiver um amigo com o mesmo jogo. Cada vez que se altera a sequência, a história reproduz. E dependendo da ordem em que se coloca, a história será diferente. E isso é interessante para explorar novas rimas ou novas histórias. Eu posso pôr uma ação primeiro ou outra. Tudo isto sem um computador. Basta alimentar cada caixinha do T-Words com uma pilha e deixar a eletrónica despertar a curiosidade dos mais novos. Nós temos um microfone, temos um alto-falante. De momento estamos para fazer a gravação e reprodução de som. Estamos a usar um MP3, que usámos um produto comercial alterado, que faz essa a parte da gestão do som por nós. E depois temos um microprocessador que faz o processamento de todos os dados e dá os comandos ao MP3. Find a lost rocket at the red planet. Pick up mushrooms. Travel by spaceship. Construímos nós também uma história. Cada caixa ilustrava um capítulo de uma sequência contada na perspectiva de dois pequenos astronautas que poderiam ou não encontrar um foguete e descobrir um planeta novo. O software está em inglês, mas pode muito bem adotar qualquer outro idioma. A segunda proposta, com este mecanismo, pode muito bem ser o primeiro kit de DJ para os mais novos. A mesma mecânica de combinações de caixas, mas a pensar na criação de música, ensinando os instrumentos. A World Technology Awards percebeu o potencial do brinquedo e galardoou-o em 2012 na categoria de entretenimento. Chamamos brinquedo, claro, sem querer menosprezar o trabalho da equipa, que viu o talento reconhecido neste evento, que todos os anos elege os melhores projetos mundiais na área da ciência, tecnologia, artes e design. Os nomes Zynga, Napster e Sony são alguns dos que já por lá passaram. O prémio WTA é um prémio bastante prestigiado. Algo bastante concorrido. É a primeira vez que alguma equipa portuguesa na categoria de entertainment consegue ganhar este prémio. Já pensaram no mercado? Podendo pôr isto à venda? Nós estamos ao mesmo tempo estamos em parceria com a Globaltronic e com a Molding. E há potencial, não é? Sim, estamos em parceria com essas duas empresas estamos a tentar transformar isso num produto comercial. Os brinquedos tecnológicos continuam a ser os preferidos pelas crianças. Quem não se lembra quando as consolas portáteis de Tetris ou o brinquedo japonês Tamagotchi, por exemplo, tomaram o mundo de assalto nos anos 90? Já para não mencionar as consolas de videojogos que desde os anos 80 ocupam as casas de crianças ou adolescentes. Haverá espaço no mercado para o T-Words? Existem coisas parecidas, existem, mas a grande vantagem é principalmente a simplicidade. No mundo em que vivemos está tudo a tornar-se tudo tão complexo que para crianças na idade dos 4, 5 anos às vezes começa a ser difícil arranjar algo que não seja tão complexo. E principalmente a forma como como as caixas se interagem umas com as outras, que permitem permitem fazer jogos mesmo entre crianças. Em 2012, o T-Word já tinha sido distinguido com um primeiro prémio na International Conference of Advances in Computer Entertainment, que aconteceu no Katmandu. Fica por aqui esta emissão de Ciência em Sintonia. Neste programa, falámos de diversas áreas da medicina, desde as doenças raras, à primeira mulher cirurgiã em Portugal ou ao vírus de dengue. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem o apoio Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e tem também o apoio FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.